Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Fala galera, estamos começando mais um VMX. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Ninguém. Swast! Esse é brincadeira de criança. Godoka! Nu! As clássicas até o podcast aí. Churrumino! Dig, dig, dig, é. Microfone cagado, temos o Gariba. Dig dig joy, dig joy, vai. Vem brincar comigo. O que esse cara tá fazendo? Ele pegou o microfone dele, que filho da puta. Eu lembrei dessa música que vocês cantaram aí. Agora o microfone certo e ideia cagada, né? E hoje temos dois convidados aqui, temos o diretamente do CV, o Marcel! Ué, meus pica, eu não tenho frase, porque eu sou um bosta, mas e aí, tranquilidade? Meus pica já é frase suficiente. Essa aí é a tua frase que tu pode usar pro resto da tua vida agora, Marcel. Fala, meu pica. Toda vez que eu escuto aquele podcast, eu escuto eu falando que o Marcel Cera é meu herói, cara. Caiu uma lágrima. As palavras pesaram, machucaram, doeram na alma, foi foda. E também agora, nosso amigo que agora também faz parte do Bichas Nerds, o Tom Grotto. Liga pra mim, meu coração vai te ligar. Se tu não vem, eu tô dançando. Eu tô fazendo a coreografia aqui. Sim. E daí tinha a versão de Natal, né? Só trocava a roupa. Sim, botava um burro. Então, galera, como vocês puderam perceber, hoje a gente vai falar de Power Metal. Yeah! É que o Vini não apareceu pra fazer essa piadinha, né? Stop the poetation! Então, galera, a gente vai falar sobre os... pagodeira dos anos 90, as nossas lembranças que a gente curtiu. Se alguém tiver coragem, for truzão, fala dos anos 2015 também, não tem problema não. Tá de boa. Cara, eu não gostava de pagode dos anos 90. Né? O pagode morreu. É, não, pois é, cara. Eu tava naquela época de ser contestador, nervosão, trevoso. É, o trevoso de hoje curte pagode, cara. Pois é. Não tá ligado. Hoje a gente contesta o Rock Wins vigente escutando pagode, cara. Exatamente. É. Mundo dá voltas, queridinha. E vamos começar logo. Chama o Xamu. <Xamu. risos> Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão, o meu coração não me acostumou. Segui, vamos começar contigo aí. Alguma lembrança pagodeirística musical aí dos anos 90? Ah, cara, até tem, né? De certeza vai começar comigo. Não, tô zoando. Eu já quero começar com aquele que é o... a cereja do bolo, o creme de la creme, sei lá, essa bosta aí. Lua Vai, velho. Lua Vai é muito amor, é uma é minha preferida, é uma das mais, cara. Mungou, né? Oi? Mungou, né? Mungou, shine her thoughts, tell her that without her I don't live. Será que é Catinguelê, né, velho? Não, é isso, Catinguelê. Pode crer, pode crer. Iluminando o pensamento dele. Fala pra Salgadinho. Ela, ela. Boa. Salgadinho. Pô, cara, Salgadinho era um cara... Eu me lembro que eu gostava era muito... Um na época eu não legal, gostava né? tanto de pagode, mas ele era um cara... Era um cara muito simpático, velho. Ele tinha uma vivacidade foda, gostava muito. Ficava amarradão. Desculpa, que eu ia... Fala de uma outra música dele, já que tu falou, cara. Nara, que eu achava foda. E Nara, pô. Era as únicas duas que tocava no Gugu, Nara, né, brother? Não tinha outra, cara. E Nara aí. Cara, acabou a minha lista já. Essas são as duas únicas músicas. músicas dele que a gente ouviu, né, cara? Não tem outras. Não, é full Catinguelê, truzeiro aqui, ó. Eu só tenho Inaraí aqui na minha E Inaraí acústica, como vocês não ouviram, pô? Inaraí unplugged. Eu acho que tem que falar de várias que só tiveram uma música, assim, tá ligado? E não, ah, hoje não, é tipo né? One Hit Wonder total, né, cara? Cara, eu tava vendo aquela lista do BuzzFeed aqui, eu vi banda que não teve nenhuma música, cara. Tá ligado que o pagode é o... desculpa, o sertanejo universitário is the new pagode, né? Tipo, the new pagode, é a mesma dor de corno. De bandas que vão tocar três músicas e vamos pro próximo ritmo. Pô, cara, mas aí que tá. Eu acho que foi por isso que o pagode morreu, cara. Porque, por exemplo, tipo... Não, o pagode não morreu. Não, mas a vibe do pagode, os caras exauriram, velho. Que eu acho que foi muito nessa parada. Porque tinha vários grupos que a gente só conhecia uma, duas músicas. Por exemplo, pega o Arte Popular, por exemplo, que pra mim é muito nítido isso, pessoalmente. Eu conhecia aquela música do Pimpolho e só, velho, tá ligado? Tem então, um monte. Depois de adulto, cara, velho, o Arte Popular é foda pra caralho, bro. É isso incrível, que tá ligado? Isso que eu tava falando com o Evandro, cara. Eu tava vendo a lista e a única banda que, se você prestar atenção no instrumental, os caras têm cuidado com a parte musical, era o Arte Popular. Porque o resto é tudo safado, velho. Os tecladinhos anos 90. Não, mas o Só Pra Contar era foda também. Só que aí que tá. Eu não me lembro. Eu me lembro de uma música deles, cara. Esse tempo eu tava vendo na TV que eles estavam comemorando 20 anos, brother. Caralho, eu fiquei vendo. Eles passaram um monte. Cara, é muito foda. Eles passaram várias músicas dos caras. Mostrou eles passando no palco e tal. Meu, era foda. Só que por essa coisa do jabá das gravadoras de lançar mil grupos de pagode ao mesmo tempo. Só trabalhava uma música e era só isso, tá ligado? E rolava muito, né, Marcelo? Dos caras, eles iam e só tocava aquela. Por isso que a gente conhece, falou ali, citou, lembrou de duas do outro ali, né, cara? Acontecia muito isso. Né? As duas rolava um esgotamento muito rápido da maioria dos grupos. Era tudo igual, tá ligado? Tipo, não tinha escolha. Eu acho que dá pra falar, assim, que das que foram citadas até o momento, a banda mais sólida que teve de pagode foi Só Pra Contrariar, né? Foi. Não, será que... Eu acho que o Exalta Samba também pode entrar nesse... Mas Molejão, pô, Molejão, como eu, assim? Eu imagino... Alexandre eu Pires, aquele cabelinho. Belo, velho, belo, mano. Não, mas é que assim, eu acho que eu sei uns dois CDs de músicas do Só Pra Contrariar, entende? E... Tipo, eles tiveram muito sucesso até o Alexandre Pires sair do grupo. Então, cara, eu imagino Só Pra Contrariar, tipo assim, sabe o lançamento de ônibus espacial? Que vai soltando os tanques, assim, sabe? Esse foi o Alexandre Pires, assim. Quando ele conseguiu muito sucesso, ele soltou a carga e falou: se fodam, eu vou sozinho agora. Fica com meu irmão aí. Aí ele variou, ele entrou com uns ritmos diferentes, cantando espanhol e a porra toda. Tipo, salsa, assim. Né? Sei lá. Ele virou um negócio mais latino, né? Não, cara, mas aí que tá, porque isso aconteceu quando? Foi em 99, 2000 que o Alexandre Pires vazou, não foi? Sim, mas Só Pra Contrariar tava quase no auge na época. Mas, velho, eu era criança, que nem o Tom falou, velho, do que Só Pra Contrariar era, pra ele era mais, né, evidente, né, cara? Mas eu me lembro, por exemplo, eu posso estar enganado, mas eu me lembro que quando Só Pra Contrariar surgiu com aquela O Pinto do Meu Pai, vocês se lembram? Fugiu com uma galinha da vizinha. Eu era criança, velho. Eu acho que eu devia ser 93, 94 isso, e eu me lembro que o Raça Negra era forte pra caralho nessa época, tá ligado? Isso é Só Pra Contrariar? Eu acho que era. A Raça Negra era foda. Cara, Raça Negra é um exemplo. Acho que nunca um fanho foi tão bem sucedido na música brasileira, cara. Fanho não, desculpa, ele não é só fanho, ele tem língua presa. Ele canta, você jogou fora. Ele é gago também. É música de karaokê essa aí, cara. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho. Porque o Vini acabou de chegar pra falar de Power Metal. Opa! Tamo aí, ó, cavalgando gloriosamente pra Valhalla aí, ó. Tudo, Marcel. Cavalgando gloriosamente pra cabeçona. Só perguntar uma fita aqui. Eu cheguei na Tu, falei, né? Ô Tu, hoje tem podcast de pagode, comecei a rir, comecei a falar mil bandas, ela só falou: Raça Negra é muito amor. E acabou o assunto. Eita, essa é sério, cara. Sabe a parte mais triste do Raça Negra, cara? A parte mais triste do Raça Negra é que a música mais famosa deles é do Legião Urbana, que é uma bosta. Esse dia que fora. Terá tua imaginação. Não, você tá louco. Não, não. Cara, eu lembro. Rafa Negra tem um monte de música, cara. É a mais famosa deles, é essa porra aí, cara. Não é, cara. Não. Deixa o Gilva cair, porra. Quieto lá no canto dele, não tá te fazendo nada. Vini, com essa música, como é que você me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você? Vini tá precisando ir mais churrasco ouvir Raça Negra. Eu não vou churrasco porque eu não bebo, não como carne, eu não gosto de ninguém. Por isso que eu não... Você não vive, então. Vai beleza. Pra ficar defumando do lado da chaceira. Fico em casa me masturbando e chorando e. Tipo, pai, mas faz isso, né? pelo menos, cara. Passou de pimpolho, pelo menos. Próxima vez eu vou filmar e vou mandar pra vocês. Deixa eu mandar um off-top que. Tipo, total. Eu achei a comunidade do Kubanacan e o Stefano com hat. Tatuagem, me ajudem. Olá, galera. Gostaria muito de fazer uma tatuagem igual a do Estevam, mas não encontro desenho. Vocês teriam uma foto, um vídeo que mostra a tatuagem claramente. Muito obrigado a todos. Parece um pouco falando. Só que, porra, ele tá na vibe em 2007. Eu espero que em 2015 ele tenha encontrado. Em 2015 ele tá olhando pro braço dele e falando... Posso só fazer uma pergunta, aproveitando que tá todo mundo... Todas as pessoas importantes estão aqui, que é o Tom e só, porque o resto... Marcel, eu... né? Não, Marcel é insignificante. É. Marcel me decepcionou muito. Você manda que foto diabo da bola do pergunta... Garcia. Não. Isso. A pergunta é, por que diabos o Gariba tá usando uma foto do cara do Bross? Porque ele é o Não, porque ele virou. Eu juro por Deus que depois ele entrou numa banda mó famosa, no grupo mó famoso. Não, tu não precisa jurar por nada, cara. Não precisa jurar por nada. Num grupo. Na conversa, cara, a foto só tem pagodeira e a do teu consegue ser a mais triste. E olha que tem a porra do Belo nessa porra. Não, essa aí eu faço responder. Se eu não me engano, ele substitui o Rodriguinho nos Travessos. Por isso que tá a foto. Isso, os Travessos. Foi legal. Esse que morreu depois? Não, foi o Rodriguinho que criou o visual do Aqualá de novo, né? Não foi? O visual saiadinho, né? É, visual saiadinho. Mas outra coisa que eu tava vendo, cara. O meu Rodriguinho ali tá com cara de vou te comer, velho. Não, o teu Rodriguinho tá com cara de uma mistura entre o Aqualad do Young Brasil Justice. E o Egito, né? Não. Tá com uma mistura de Aqualad do Young Justice e do Jiraiya. Do Jiraiya não, do Kamen Rider, que usava aquelas luvinhas brancas, tá ligado? Sem dedo. Tá foda, cara. Voltando à Raça Negra, né, cara? Eu só queria falar uma coisa. Fala no fundo da Raça Negra, cara. Alexandre Pires é o Luke Cage brasileiro, velho. Pega o DVD do Só Pra Contrariar 25 anos que tu vai ver ele sentado no banco lá. É o Luke Cage, cara. Tá, vai. Toca a pauta aí que eu só mas tô falando. Mas o... Só vim me incomodar, né? Mas o... Vocês já viram o vídeo do menininho fã do Raça Negra no Silvio Santos? Não. Tem não. Fã do Raça Negra? Com essa idade? Meu pai não, tinha, não, não, meu pai não, tinha assim, fita cassete, cara. Para a gravação. Todo mundo assiste esse vídeo porque é um... Dos melhores momentos do programa Silvio Santos, você tá no mesmo nível do Moisés Não Consegue, assim, pra mim. Ô, louco, desenho arco-íris. Não, tá um pouquinho abaixo, mas tá bem perto. É um menininho que ele é muito fã do Raça Negra e ele é chamado, né? Só que ele não. Ele não sabe que o Raça Negra tá lá. E daí o Silvio Santos tá em entrevista, ele fica dando uma enrolada violenta. E lá pelas tantas ele pede: o que você prefere, R$10 ou o CD do Raça Negra? E ele, o CD do Raça Negra. Daí entra o pessoal do Raça Negra e dá um passo pra perto dele. E o Silvio Santos vai oferecendo dinheiro e ele vai dizendo que quer o CD do Raça Negra. Quando o Raça Negra tá bem atrás, o Silvio Santos fala mais ou menos assim: você prefere R$500 ou o CD do Raça Negra? E daí o Raça Negra tá pronto pra falar com ele, ele diz R$500. Porque ele pensou, quanto CD do Raça Negra pode comprar, sabe? Ele pode sei lá, dá pra comprar o Raça Negra nos anos 90 com R$500. Caralho, Tom, racismo do caralho, vou comprar um negro por R$500. Não, pelo amor de Deus, não. Que você pode comprar uma banda com esse dinheiro nos anos 90, porque era muito dinheiro. Banda é o quê? Conjunto. Banda também é conhecido como conjunto de escravos. Não, eu tô fazendo a cena do Chris, que sem querer é a mais racista. Ah, só se fosse só preto sem preconceito, cara. É, cara. Não, mas tem um cara branco no Raça Negra, não tem? Tinha, cota, tinha. Né, cara? Tinha. Ô, Wilson, deixa eu fazer uma correção ali, cara. Eu falei o pinto do meu pai, eu falei bobagem. Era a barata tu da minha barata. Só fala em piroca. Ah, barata. Cara, esse da barata aí era. Eu achava que era uma barata, né? Todo mundo achava, né? Que inocência, né? Eu tão... achava também, eu achava que a garrafa era uma garrafa, né? Então... Cara, você já botava a garrafa. Vocês já falaram sobre a época em que tinha, tipo, os covers dessas bandas de pagode, axé, que tinha as versões mirim, né? Tipo, botava as crianças pra dançar, na época do latininho, essas porra. Ah, o latininho eu lembro vagamente, cara. Ah, certeza, certeza que eles iam tudo no Gugu, tá ligado? Sim, sim. O Gugu ficava com aquele olhar de desejo pros moleques. Eita, Gugu, calma, cara. Calma. Que nojo. Ou o Gugu ou o Raul Gil, tá ligado? Desesperava. É. O dominó acabou. O Gugu já tinha o Gucuzinho, pô. Pra ele tarar. Não, Danny Boy, Danny Boy. Porra, Danny Boy. Nele que a gente falou que virou um craqueiro. Não, Danny Boy ele virou vocalista numa banda estilo Restart. Que é a mesma coisa. É a mesma merda. É. Que é pior. Tão decadente quanto. Tão quanto, infelizmente. Ou não. Como se o seu Danny Boy não fosse decadente o bastante. É. Mas se você já começa no fundo do poço, você vai descer mais pra onde? Exatamente, tu já tá no fundo do poço, cara, não tem como. Você acha que você tá no fundo do poço, alguém joga uma picareta e fala cava, viado. Até sair, né? É. Olha só, porque a gente tá perdendo tempo falando dessas bandas assim, e não tá falando pro principal, que é a pessoa com a voz mais chata da... Alô? Alô? A gente só ficou quieto. Sim, eu não tô acostumado na gravação do... na nossa gravação não tem silêncio. Na nossa também não tem. Nem na nossa, porque tem eu. Tem visitas que estão se comportando, né? Gente, eu queria falar só um pouquinho sobre Negritude Júnior, porque é um... Minha falta. Vai chegando na Coab, o Marcel falando de rola. Cara, eu acho que eu nunca vou... Cruza na lanchonete, mano, tomando uma pira, comendo croquete. Caralho, velho. Cara, eu acho que eu nunca gostei. Eu sempre tive uma aversão à Negritude. Mas não, qualquer pessoa que tinha os ouvidos formados ou minimamente formados, né? Então, excluindo fetos a partir da quinta semana, mais ou menos, não gostam de Negritude Júnior. Netinho é a MC Melody dos anos 90, com aquele sorriso que parecia choro. Ah, ô cara, mas o Netinho, ele era um cara, velho, que, tipo, ele tinha coragem pra caralho na época. Sim, ele tinha coragem pra caralho. Ele tinha roupa de mulher. Ele vai te deixar errado, hein, cara. Tá ligado que o Zeca Pagodinho, naquela vibe de enchente, pegou o quadriciclo e resgatou as pessoas? Uhum. O Netinho tem cara de que fazia isso nos anos 90, cara. Ele tem cara de que ele pegaria a mulher dele e ia dar justiceiro com ela na água, tá ligado? Ele ia ficar afogando a mulher, tipo assim, quem é que manda nessa porra? Quem é que manda nessa porra? Dar justiceiro com ela na água, mas que termo, né, velho? Você sabia o que, cara? Tá falando do batismo de crente que o povo ia entender. Ele foi preso por dar uma ele foi dado Dolabella antes do dado Dolabella ser o dado Dolabella, né? Ah, mas o Dado Dolabella é uma pessoa humana, o cara é vegan, o cara é branco, né? Seu... Deixa o Marcel defender aí, que o Marcel tá tentando defender. O Netinho, ele foi um cara, velho, que ele saiu, tipo, o grupo de pagode dele não era tão famoso, só que ele era um cara tão carismático, o cara saiu, ele foi multimídia, tá ligado? Ele foi, só um pouquinho... Eu diria que ele foi a Regina Casé dos anos 90, cara, tá ligado? Porque tu via ele na dando nada. Cara, né? Não, pera aí. O cara foi multimídia, ele era o quê? Uma porra de um CD do Wall que vinha pra te falar 20 horas de. O cara, velho, ele faz. Ele é o primeiro cara negro, tá ligado? Que eu vi na TV mainstream mostrando a favela, mostrando os pobres, tá ligado? Do jeito, tipo... É a parada que ele virou depois, a coisa da gente. É o que a Regina Casé faz hoje, tá ligado? De ter aquela inserção na TV grande. Vai rolar Dia de Princesa. Não, ela começou no Muvuca, ô Tom. Mas Ela já tinha o Muvuca. Mas antes dela já tinha o Chacrinha. Não vamos dizer que o Netinho contou a roda. Não, Marcel. Se tu for levar nessa conta, tinha um cara chamado... Tinha um cara lá, o cara do Aqui Agora, que mostrava a real da favela como é que era. Gil Gomes. O Marcel, na boa. O cara fazia o Dia de Princesa, era o dono do programa... Em vez dele vestido de príncipe, ele vestido de chofer. Bota o preto vestido de chofer. Não, tinha um chofer. Tava tipo pelado na chofer, rua. Não, velho. Tinha um cara bigodudo, grisalho, branco, velho. É, tinha um negro, velho vestido de chofer. Não, era um negro velho. Não, sério, o primeiro negro a mostrar a favela foi o Gugu fantasiado de taxista. Caralho, cara. Fazendo blackface, né? Ah, que merda. Isso é errado demais. Não, mas sabe que o pessoal vive falando de pagode e tal, beleza, mas... Cara, não é pro cara ter uma banda de pagode, que tem que ser negro, cara. Lembra da porra do Vavá, cara? O Vavá e tinha um irmão gêmeo dele. E os dois eram brancos, olha só. Que era menos bucha que ele, eu acho. Era não, era mais bucha ainda, cara. Era mais bucha? Consegue ser mais bucha que o Vavá? Tu lembra da banda do irmão dele? Tu não lembra da banda do irmão dele? Tem o Vavá e o irmão do Vavá. Logo tu vê qual que é o mais bucha, porque é o cara que não tem nome. Tá ligado? Eu não lembro nem do Vavá, cara. Caralho, o Vavá era Marte. Gente, vocês não vão gostar de fazer isso, mas façam, porque vai fazer muito bem. Porque o Vavá, ele tinha esse irmão gêmeo dele que era o Márcio, que posou na G Magazine. E eu vi a G Magazine dele. Não, obrigado. Não. Só que assim, eles eram irmãos gêmeos, e esse Márcio, ele tem um pintinho de uns 5 centímetros duro. Caraca, e daí o Vavá dava entrevista nos anos 90 e eles pediam se era tudo igual. E daí ele dizia assim: não é bem tudo igual. Porra, vocês são gêmeos! Já tá tirando o corpo fora. É tudo igual! Tem que chamar aquele crítico de pinto pra avaliar o pinto dos caras. Alô, Marcel? Tomelinha de piroca. Eu tô aqui por de piroca, caralho. Não, desculpa, Tom, mas o sommelier de piroca aqui é o Marcel. Desculpa, Tom. Assim, ó, eu não quero botar carroça na frente dos bois, mas Marcel manja de piroca. Vai se fuder, Vini. Assim, ó, pode ser que na prática o Tom entenda mais do que o Marcel, mas na teoria o Marcel ser, eu manjo muita. Porra. Foi essa, Vini? Caralho. Calma, porra. Tem um cara que... Pagode, vamos voltar ao pagode agora, pessoal. Chega de piroca, vai. Então, não, mas voltando ao assunto do pagode, meio que tinha uns caras... Sempre tinha um cara branco na banda. E ele era sempre meio que coadjuvante, sabe? Ele era o cara do bumbo. Que todo mundo tá cagando o cara do bumbo. Ele era o cara da cuíca, né? Não vou fazer a cuíca agora. Tranquilo. Era o cara que tocava algum instrumento totalmente inútil, mas tipo, sempre tinha um branco ali. Tipo cota. Cara, eu acho que a melhor parte das bandas pagode, cara, nessa época, era a elegância deles de bancar em festa de final de ano, cara. Cara, eu acho incrível. Vocês viram o vídeo que eu mandei lá em cima? Não. Porra! Não. Eu vou mandar de novo aqui. Vocês observem a malemolência, a ginga, o estilo dos caras. E a dancinha maravilhosa em Fast Forward. Ah, os caras tão... Os passinhos são o melhor, cara. Tá muito indiano o passo. Tá muito rápido, cara. Eu mandei uma capa do cara à metade. Porra, eu vi. Sabe o que eu acho incrível de pagode? Todos têm uma posição padrão mega desconfortável, tá ligado? Isso que eu acho incrível de capa de pagode, velho. Ou tô com essa música é clássica, cara. Sim. Não é clássico pra caramba. Vocês falaram de Cravo e Canela, né, porra? Mas a gente louco. Mas ainda não. Cravo e Canela, que é a do... Lá vem o Negão. Lá vem o Negão, cara. Porra! Lá vem o Negão. Já tá. Já tá. ninguém atrasa as menininhas. Eu chego atrasado, como é que eu vou roubar a pauta dos caras, porra? Tô atrasado nessa merda ainda. Tá tocado do Rega. Olha ali, ó. E que olha ali, tá tem branco ali. Eu sempre lembro daquela música do Mamonas, do alemão, aquele. Só de pensar que nós dois eramos. Era um pagodinho. Cara, era muito bom aquilo, cara. Só de pensar nós na Kombi no domingo. Era tão lindo. Nós descíamos o boquete. Eu preciso parar. Eu vou até o final da música. Eu vi na terra. Eu curti a parte do o cara de carro conversível aqui mexendo nos fusíveis. Nem vi quando você me deixou. Até o cara faz aquele grosso, subiu a serra, daí dá aquela pesadinha. Aquele gutural. É. Aí virou power metal já, hein? Não. Aí a qualidade aumenta de um jeito que não tem volta, né, cara? Angra. Chupa, Marcel. Nossa, Angra. O senhor não fale mal de Angra. O senhor lave sua boca imunda de falar de Angra. Eu não falei mal, só falei Angra. Você que tá achando que é ruim. Eu só estou avisando. É uma bosta. Cara, agora que eu vi naquela lista que vocês mandaram, tem um grupo chamado Só no Sapatinho, que aparentemente é a única música dele. Eu só ia dizer isso, sapatinho. Cara. Só no Sapatinho, que é a banda do filho do Zico, cara. Isso. Sério, mas era da hora. Eu acordo. Ah, era da hora. Peraí, organizar aqui, deixa eu organizar. Cada vez, então, eu acordo, vejo o piroquinha do Estênio Garcia. Abro o Skype, piroquinha do irmão do Vavá. Ô, vai tomar no cu, né? Vamos ver. Caralho, que piroquinha de piroca, mano. Tá isso aí, Marcelo. Vocês mandaram? Eu tava indo mandar. Bem essa foto. Deixa eu falar um negócio. Essa do Só no Sapatinho é muito mais foda. É que não foi nem o Tom. Nem o Marcelo. Foda que não foi nem o Tom. E nem o Marcel que mandou. Foi o Godoca. Mas eu só quero lembrar você de uma coisa. Esse cara, o Vavari, deve medir 1,40 de altura, então. Não tem nem aquela desculpa, não. É que eu sou alto e daí parece menor. Não. Esse do Só no Sapatinho aí que vocês lembraram, cara. Eu separei aqui na minha pauta porque ele. O cara acho que fez sucesso só porque era filho do Zico, né? E tipo, a banda é Só no Sapatinho, a música é Só no Sapatinho, ele só tem essa. Enfiaram essa música numa novela, por isso que fez sucesso. Ô, cara, não, dentro do meu mas pai. Eles... Ele... Ah, é? A Juliana, Juliana não quer sambar, é dele? Caralho! Calma. Era uma banda baiana? Vini, não se exalta, Vini. Não. Ah, pior, eu acho que era. Eu acho que era assim, era axé. Mas essas outras que eu falei era deles, cara. Ah, o Juliano com essa barra, eu me lembro. O ápice da carreira deles. Eu me lembro que foi uma novela da Record, cara, tá ligado? Caralho. Cara, eu coloquei aqui e tá parecendo Raça Pura. Qual? Eu coloquei lá, o Juliano não quer sambar. Não, mas. É um grupo de nazistas que tocava em São Paulo. Cara, eu tô falando merda atrás de merda hoje. Deixa eu ver. Não pode ser, cara. Eu lembro. Não, cara, ô Marcel, a novela era da Globo, cara. Torre de Babel. Essa do Só no Sapatinho. Não, mas sim, era a música da personagem do Steve, Só no Sapatinho. Samba Juliana. Era uma personagem horrível. Juliana é um. Ela era. Ela que explodiu. Nossa. Gente, deixa eu soltar um spoiler pra vocês. Foi ela que explodiu a Torre de Babel. Olha, o Javanta era da Raça Pura também, ó. Javanta que era tipo um Gariba Biguins. Sacanagem. Que maldade, brother. Cara, eu tenho certeza que esse nome foi mudado de última hora, cara. Porque é três negão, um mais ou menos e duas loiras. Na verdade, o nome ia ser Interracial Puro, cara. Eles deram uma... Porra, quatro negão, Edson, velho. Ah, não. Um ali tá desbotado. Um ali é mameluco, né? É. Quatro negão se você contar esse pinto roxo aqui embaixo. Ah, é tudo negro, velho. Porra, o Pinto deu uma camisinha, cara, em cima dele. Olha que treco horrível. Sim. Como se o nome O Pinto já não fosse já não suficientemente. É um bagulho roxo com uma camisinha. Que é... Perto do final, a gente vai falar sobre as capas do, dos... É. Então, isso assim, ó. As capas dos discos, tipo... As de power metal são terríveis. Isso eu concordo. Mas, tipo... Cara, as capas de disco de pagode... Não, Vini. Eu ouvi. Porra. Tá difícil hoje, tá difícil. Ô, meu, eu não vou falar mais nada hoje, porque aquela do Todo Mundo de Olho também não é dos caras, maluco. Puta merda, eu tô trocado. Os caras não tiveram nenhuma música no final. Eu tô começando a achar que o Marcel foi contratado pela banda pra tentar fazer jabá positivo, mas não deu certo, tá ligado? No final, os caras só tiveram aquela música mesmo, e como era amigo da Globo, foi o Michael Sullivan que fez, a música nem era deles. Michael Sullivan. Fraude, gente, mas e os nomes das músicas também de pagode, eles eram bem criativos, né? Tipo, eu me apaixonei pela pessoa errada, tipo, e qual que é a principal frase da música? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Daí... Era Dere, o nome Dere. Cara, a música inteira é Dere. É os caras com a mão no bolso cantando isso por 3 minutos, tá ligado? É genial. Não, e a mulherada, cara, e a mulherada é loucura, assim, tipo, ah, meu Deus, cara! Que profundo, cara! Que delícia! Ai, é meu poeta! Ai, é meu poeta! Não, cara! Conceito. Ô, meu, o Vini, tu tá doido, cara. É uma parada de exaltar a mulher essa música, cara. Não, é exalta samba, cara. Eu acho que não tem muito essa parada de exaltar a mulher, cara. Porque, tipo, tem as diferenças do pagode romântico, né? O pagode romântico, tipo, raça negra. Aí começou a vir o pagode universitário ali, com travesso, soueto. Essas bandas... Isso aí é pagode universitário, desculpa. Pagode romântico, que era só pra contrariar. O pagode universitário não. Pô, Vini, o soueto é raiz pra caralho, velho. Porra. Soueto é truzeiro, velho. Do que, cara? Eu já te digo aqui, eu tô procurando aqui porque eu não lembro. Falou o Marcel, aquele cara que nunca se contrariou no podcast. Só nesse não, né? Gente, mas assim, vocês estão reclamando do que veio esse sertanejo universitário, mas pelo menos quando a gente tinha o pagode lá das antigas, a gente não tinha sambô, né? Sim. Raio usava sambô, velho. Sambô é aqueles caras que transformaram o Sunday Blood Sunday em pagode. Pagode. Ó, pra tu fazer a ideia, eu odeio tanto sambô que os meus colegas do trabalho foram me sacanear, e daí eles curtiram a página do sambô pra me sacanear. Foi isso que eles fizeram de sacanagem. Louco. Com meu... Muita zoeira, hein? Os caras são zoeira. Galera, muito zoeira. Cara, muito ruê, cara. Eu gosto do... Melocotom. Que porra é essa? Essa falta aqui é um Melocotom. É o assistente de palco. Melocotom. Com os dois... São as dançarinas do Raça Pura, cara. Elas são as arianas, né? O Melocotão tá meio estrábico ali, cara. É que ele não, cara, sabe pra onde olhar, né, geniais, cara? Tá meio bugado. É, um vem, faz um nome legal, que é Raça Negra, maneiro, né? Tá valorizando a raça negra. Outro Catinguele. Assim, beleza, é um termo africano e tal. Aí tem o Soweto, que é aquele bairro famoso na África do Sul. Aí vem um filho da puta e bota só preto sem preconceito. É genial. Assim, foda-se, sabe? O editor teve que cortar essa parte, foi engraçado, mas dá processo. Falando em inferno, a gente não vai falar do único pagodeiro que tem pacto com demônio, não? Que o Belo? O Belo, cara. Por que com demônio? Tem pacto com demônio. Casamento, é o casamento. Ter casado com a Graciane, vale? Não, nunca viram aquela capa dele que dizem que tinha foto do demônio, não? Não. Tinha ele. Eu não dele, né? Deixa eu... Qualquer capa que tenha ele, no caso, né? O Belo fez pacto pra ficar mais gato, né, cara? Tá ligado? Deu certo. Ele esqueceu de pagar. Ele esqueceu de pagar. Eu editei aqui Belo Demoníaco, mas não achei nada. Acho que deve ter achado a foto dele normal, né? Porra, eu coloquei a foto de Belo Demônio e apareceu umas gostosas vestidas de capeta, tá ligado? É! Ah, a imagem que quer. Vou ver se eu arrumo uma maior aqui. Pera aí. Pera. Porra, Zé, é gracinha. Quem mandou gracinha? Oh, mas o Zueixo. Aqui, pô. Eu pensei que é uma pomba gira, cara. O Zueixo mandou um traveco. É, mano, o músculo, acho que é um pinto gira, na verdade. Cara, se liga, a Graciane, ela tem um vibrador colado ali no abdômen dela, dá um gig isso, mano. Nossa. Não, ali, não, ali na esquerda que você tá falando? Isso, cara. Não, ali é um cantil, eu tenho certeza. Um cantil, velho. É um cantil, cara. Cantil embaixo da pele. Ela bota por dentro da pele. É, comandos em ação, quando começa a se botar, fica tudo com a cor só. Ela é um boneco, a Graciane é um boneco articulado, né? Uhum. Daí, aí é o encaixe do. Já viram aqueles bonecos articulados que tem o encaixe da perna com a. É tipo o J. Joe. Ou. Oh, é. Sério, cara. Deixa eu ler. Deixa eu ler o que o Diogo mandou ali no. O Evandro mandou ali no Blogspot. O novo trabalho do cantor Belo, chamado Desafio, mal chegou às lojas e está causando a maior polêmica. Várias pessoas enxergaram no encarte um CD. Do CD, um rosto demoníaco vindo do fogo. Essa bosta só parece um filtro ruim do Photoshop, cara. Não, parece um porco sorrindo, na verdade. Mas que porra nenhuma, cara. Que isso? Faz um ET, cara. E o legal é que tu clica na foto, a foto tá tão. Uma resolução tão baixa. É tipo, cara. Tá pior. Você clicando pra aumentar, tá ligado? Sim. É um pixel, não é um demônio. Isso aqui é um pixel. Cara. E porra, isso aí não parece um. Não parece um rosto de um capeta, não. Só o Blogspot achou que fosse, cara. Cara, mas eu acho que vocês estão olhando, cara, na parte errada do CD, a parte do demônio aqui, ó. Eu imaginei que ia ter uma piada dessa, cara. Obrigado. Velho, eu lembro que ficou a Sônia falando disso uma não. O Zeste deve ter ido buscar lá contra a capa da CD demoníaco do Belo, tá ligado? Cara, olha o logo do Belo, mano. É o porra de um leão com um bagulho de velocidade ali. Uhum. Não, e o Belo que também é do. Botou o visual da faixa, né, cara? Faixa 16, olha, quem será? É o demônio, certeza. Não, faixa 11, o nome da música é faixa 11. Acasalamento. Cara, sério, não. O que mais me surpreende é produzido por Prateado, exceto as faixas Tua Boca e Quem Será, produzidos por Torquato Mariano. Falei, cara, essas duas faixas são as melhores, cara, do álbum. Tá todas as faixas, cara, já virou uma música, cara. Procura seu amor. Desafio eternamente na tua boca. Feliz de novo, vai com você. No aeroporto. De novo, é muito tempo sem ganhar um boquete. Sempre vou te amar. A nuvem, um acasalamento. Quem é você? Não deu. Olha, nada. De acordo com a entrevista atualmente, o Belo não gosta de fazer sexo anal. Porque a Graciane deve comer muito rabo dele. Dói, né, Belo? Ele lembra da cadeia. Ele lembra da cadeia. Caralho, cara. Processinho. Até parece que alguém ia comer o Belo, né, cara? Pô, não tô fazendo nada. Quinta noite. Vamos lá, não tô fazendo nada, vou ficar na cadeia, nessa prisão. Não tô fazendo nada, não tem internet aqui, nem TV. Nada, pior, na cadeia. Mas, ô, Tom, um buraco na parede, não tem. Tom, tu pegaria um pagodeiro famoso? Tipo Belo, assim? Pô, o Belo tá com um dread agora, tá massa, hein, Tom? Tá gato, cara. Não. O Belo tá fica dois, cara. Acertou os dentes. É que eu falo em Belo, eu só enxergo essa fotinho do churrumino ali, cara. Isso, cara. Sabe o que eu tô decepcionado? Que eu vi que tem gente com molejo, tem outro com molejo. Cadê o Krigor, porra? Cadê o Krigor, cara? O Vini, acho que é o único. O Vini tá comendo o Nicolas. O Vini e o Nicolas, né? Só o Vini e o Nicolas com esse cara, velho. Eu não conheço também. O Krigor era foda, era da Exalta Samba, velho. Olha aí, ó, viu, ó. Tá aí, ó. Ah, mas Sabia o nome dos membros do Exalta Samba, gente? Para. Pô, mas o Krigor era aquele cara que tinha aquela voz, tá ligado? Aquela voz meio áspera, aquela voz de anjo, cara. O Krigor era. A voz dele era mágica, era foda. Daqui a pouco tu vai falar do anjinho Robinson do Robinson. O Krigor era testa de ferro. O Krigor era testa de ferro, porque quem fazia as coisas era o gordo e ninguém gosta de gordo. Por isso colocava um bonitinho lá pra cantar. Velho, sério, olha essa foto que eu mandei. O Belo com esse cabelo não tá parecendo a Tammy Gretchen ou um bagulho assim, cara. Não é mais a Tammy Gretchen, né? Só pra constar. É o Tammy Gretchen. Caralho, se pintar de vermelho, ele vira um super... De vermelho, de amarelo, ele vira um super saiyajin, cara. Não, acho que é outra foto, cara. Ele, eu prefiro Evandro. Ô, louco. Comparações, hein? Mas, Tom, você tá ligado que tem uma fila de espera enorme aqui. De pelo menos todos os amiches, né? Então tem que ir com calma. Assim, ó, eu tô devendo o rabo pro Evandro, então vocês entrem na fila. O Vini, pelo menos, ele perdeu uma Perdi, tô devendo. Devo, não nego, pago o que puder. Vini, já assistiu Jogos Vorazes? Já. Lembra quando sorteio a irmã da Katniss? Eu... Aí, volunteiro. Entendi a piada. Poxa vida, Evandro. Então tá, o Tom paga no meu lugar a dívida aí, ó. Pegando o avião agora. Agora que o Tom pilota. Então, vamos falar agora de molejo, então. O molejo, ele virou, tipo, o atual representante do pagode dos anos 90, né, cara? De tanto que... Sim. Mano, sério, antes de falar do molejo, olha a cara da... Olha essa foto com Bela Graciane, cara. Ela tem uma cara de peão. Nossa, cara, como a Graciane tá barbuda. Ela tem uma cara de José que levando umas lajes loucas, tá ligado, velho? Pô, galera, vocês vão me julgar tá muito foda, cara. É que eu ia na Graciane tranquilão, cara. Vamos. Tu ia do Belo, cara. Tranquilão, cara. Eu ia no Belo. Eu acho que a Graciane tem rosto bonito, ela só exagerou na bomba, puta, né? Você viu essa foto que eu mandei? Ela não tem rosto muito bonito, assim, não. Assim, ó, essa foto dá pra dizer uma coisa. Eu ia no extintor, cara. Tranquilaço. Tranquilaço. Ah, cara, eu não... Eu que gosto da Ava Devine, não ia na Graciane. Ela é um trem inteligente. Nossa senhora, Godota. Cara, tipo, é que você... Puta, velho, é muito descomunal isso aí, cara. Não, é um eu porrada. Mixed feelings, né, cara? Agora, criançada, tá na hora da gente brincar. Vamos pro segundo bloco. Brincar de esconde, fica cola aí pro link. Aproveitando pra falar do molejo, o maneiro que os caras fizeram hoje em dia é que eles adotaram a zoeira, né, cara? Todo mundo ficava falando assim: ah, molejo melhor que Beatles, molejo melhor que Iron Maiden e tal. Os caras transformaram isso no marketing. Os caras estão aí fazendo show nessa vibe, cara. Sim. Sabe? Cara. Tipo, enquanto tem banda aí bolada que, né, porque nasceu com os caras, não, é isso aí mesmo. Somos melhor que Iron, somos melhor que Power, Beatles. Porra. Eles viraram tá falando merda tá falando, aí. Véio. Tá falando merda. Cara, não fala. Fala uma merda e some, tá ligado? Tipo, ai, essa é a minha vida, velho. Ai, Nextel, Gariba. O Gariba MV Bill, um do lado do outro, tá ligado? Com o Nextel, assim. Cara, eu quero essa porra dessa camiseta, cara. Eu quero essa camiseta. Sim, cara, tem uma ele tá segurando uma vassoura, cara. Segurando a vassoura. Ai, ai, ai. Brincadeira de criança. O foda é que tu vai ler o nome dos filha da puta e aí tu Valpirzinho, cara. Não basta ser Valpir. Claudir. Tem que tipo, ser e eles ainda colocaram de cabeça pra baixo, que é pra fuder ainda mais o negócio, né, cara? Deixa só pedir pra vocês agora que eu vi a vassoura aqui. Talvez heterossexualmente tenha algum significado, mas diga onde você vai que eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Tem alguma interpretação? Não. De trocadalho não. Do cara? Cara, eu acho que molejo é inocente. Eu acho que. Não, eu acho que tem aquela coisa que eu vou atrás de ti na tua rabeira. Senhor, deve ser uma parada não, assim, tá ligado? Eu não tenho. Ah, não, mas tá falando do termo vou varrendo, não é isso? Eu acho. É, tem tipo passar o rodo, cara, mas varrer, não. É, porque tem aquele negócio do mais cuidado com o cabo da vassoura. Que é pior do que cenoura, você pode dar mal. É, pois é. Mas assim, eu não tenho toque, mas eu acho que significa um certo apreço pela pessoa em cuidar da casa dela. Pra limpar, né? Eu acho que o cara realmente anda atrás da mulher segurando uma vassoura e varrendo onde ela anda. Na inocência do molejo. Agora que eu me toquei, esse negócio da cenoura é uma piada com aquele cara da Globo, é que... Que saiu a fofoca da cenoura lá naquela época? Pode ser, faz sentido. Não faço ideia, cara. Eu não acompanho fofoca ligado da Globo, mano. Não, quem manja de piroca é o Marcel. Quem é esse aí, Marcel? não tô ligado, cara. Eu já digo pra vocês quem dia, cara. Que genial. É o Mário Gomes que tá falando. Mário Gomes? Ah, pode crer. E falaram que ele era o galã da época, daí destruíram a carreira dele falando que ele foi pro hospital com uma cenoura no útero dele. Caralho. Eu acho que mas o mais assustador é que ele já foi o galã, entende? Sim. Não, o foda é que tu digita no Google aqui, ó. Google, me diga quem é Mário Gomes. É para assim, Mário Gomes cenoura. Não manja, né, cara? Cara, vocês viram a imagem que eu passei aí? Sim, essa que o Edson mandou, ela tá com carinha de quem tá gostando demais. De quem tá gostando demais. Esqueci do outro lado, vai. Vai. Essa aí tá fazendo carinha de... Pô, essa aí é cilada, cara. E é do Facebook oficial do molejo. Sim. É, eles entraram na zoeira, né, cara? Melhor parte. O Cilada, o Cilada legal, caçamba, né, cara? Caçamba. Só uma pergunta, aproveitar que a gente já tá no molejo, não sei se nós vamos pular pra esse tema. Mas não tinha aqueles grupos só de mulher também, cara? Que era de pagode? Isso já não é axé. Acho que é axé. Teve um só, tipo axé blonde. Tá, mas não é a mesma merda? E axé? Não, axé é outro podcast aí, Vini. É, o axé é mais agitado e mais pulsando. Axé é outro podcast com Gama, Vini. Não, mas eu adoro. A Axé Blonde não era aquele grupo da mulher do Gerson Brenner, cara? Nossa, era esse mesmo. Mas ô, velho, elas cantavam uns pagode, eu me lembro de ver na televisão, tá ligado? Vagamente. O critério é assim, ia no Sabadão Sertanejo... Nós vamos ter que fazer o de sertanejo também dos anos 90, porque bah, daí vai ser top. E daí você tem que me chamar, porque, né? Eu fui pesquisar Axé Blonde, o Google me sugeriu Banana Split, eu já fui postulado aqui agora. Ele sugeriu Banana Split, ele colocou sua foto de Banana Split mesmo. Pra tu ver como é que é relevante. Nem o grupo, não tem uma foto do grupo, cara. Pra mim apareceu, Blonde. Só Axé Blonde pra mim aqui. Pra te ter uma ideia, a Eliana já fez parte do Banana Split. Banana Split que era tipo dominó, só que versão mulher, né? Tinha várias meninas, elas cantavam e era isso aí. Eu só conhecia as que posaram na Elas foram o Pussycat Dolls do Brasil. Nossa senhora. Que menos puxa, né, cara? Cara, eu achei duas fotos do Banana Split de pesquisa do Google. Uma é essa, sério, essa. É só digitar Banana Split Playboy. Eu ia dizer. E a outra foto do Banana Split é essa, cara. Nossa, dá uma dosinha das minas. As minas são meio cansadas, né, cara? Cara, a Eliana foi uma Banana Split, então... E na época ela não tinha feito as plásticas ainda. Deixa eu achar a foto com a Eliana aqui. Ah, mas a Eliana era simpatiquinha, né, cara? Ela é tipo... Ela é a mina que tu ia passar por ela e é tipo... Oi. Cara, eu vou mandar esse link do BuzzFeed aqui pra vocês, cara, das capas. Porque, cara, tem muita capa, essas capas são sensacional, cara. Elas todas seguem um padrão, né, cara? Achei aqui com a Eliana, peraí. Ainda que a Eliana conseguiu ter a gestão de carreira de não posar nua, né, na época do Banana Split, pra depois virar... Se bem que a Xuxa fez outras coisas também. Eita, aí vai processar nosso podcast, aí processinho, ela vai perdoar. Ela fez outras coisas, ela fez filmes do... É. Ah, ela não postou Juliana, ela fez um pornográfico com pedofilia. Não, ela não... Olha o dessas que é a Eliana, cara. A Eliana é a que tem 1990 em cima da cabeça. Porra, não parece nada com ela. Porra, tá estragada, hein, Eliana? Você melhorou. Estragou o inverso, né, cara? Ela então, ela foi ganhando um dinheirinho, fazendo uma plastinha. Você reparou que ela não fica com a cara séria, ela tá sempre sorrindo agora? Aquilo lá é porcelana, cara. É tipo Mike Myers. Ô, Evandro, puxa o das capas, cara. Na olha, cara, olha ali, cara. Olha as capas. Realmente, realmente não tinha nenhum branco no Raça Negra, mas tinha o BA, que ele tá ali, ó. Caralho, velho. Esse maluco tem a sobrancelha que é maior que o bigode do outro maluco ali embaixo, cara. Aonde? Raça Negra. Raça Negra. Cadê a foto? Sério, cara, de que tinha aberto. Sobe pro. O terceiro imagem. Cara, não, antes, velho. Olha no Exalta Samba, segunda foto. Olha o maluquinho ali da direita inferior. É o Krigor? É o Krigor, cara. Grande Krigor. É o Krigor. Caralho, ele tem uma cara de Jamanta, tá ligado? Se você olhar, assim, Gariba vai ficar bolado. Essa foto do Exalta Samba é incrível, porque no canto inferior direito tem o Krigor e no superior direito tem o último Man Krigor, cara. Cara, e essa foto, a impressão que tem é que eles estão colados. Pericles. O Pericles. Eu acho que tiraram umas fotos separado e colaram, porque o maluco que tá do lado do Krigor. O maluco que tá no fundo e o que tá do lado do Krigor tá muito bizarro na foto. O maluco que tá no fundo, ele tá voando, cara. Tem uns que estão meio retocados, tem uns que estão muito embaçados. Não tava no dia da foto. Não tava. Gente, eu queria só que vocês reparassem que existia alguma regra de não usar roupa do tamanho certo, né? Não. Olha o tamanho do casaco desse maluco de papelão aqui. Velho, cara, olha o Pericles. O Pericles é alto. Ele tá, eu acho que no penúltimo degrau da escada do avião. Isso é uma escada de avião, parece. Não, mas tem um degrau. A escada do joelho dele. Então, baixo, cara. Baixo do ato consegue ver um degrauzinho ali, ó. Sim, mas, cara, o Old Man Krigor tá voando, cara. Ou ele tem uma perna de 3 metros, cara, pra estar naquela altura. Não, eu acho que ele tá muito pra trás. Old Man Krigor. Eu acho que ele tá voltando, cara. Não vou me recuperar bem dessa, não. Mano, olha esse cabelinho do Alexandre Pires, cara. Meu Deus do céu. Só pra treinar, cara. Queimado, né? E o Toad lá embaixo. Olha o cabelo do irmão dele, cara. Velho. Cabelo juruna. Cara, olhando do só pra contrariar, os dois malucos da esquerda ali de baixo, velho. Tem um maluquinho que tá dando um apertolão assim no ombro dele, que tá muito sinistro, cara. E embaixo é o Carlton, cara. Sim. Tá abraçando a si mesmo? Ele mesmo. E em cima do apertolão tem o Luiz Caldas ali, ó. Não fala mal do Luiz Caldas, que o Luiz Caldas tem uma banda de metal, tá? Ah, grandes merda. Em cima um cara com uma camisa de força. Sim. Tem um doido ali mesmo. Mano, que genial. Cara, olha o colete desse filho da puta, cara. E esse cara bem do lado do Alexandre Pires, ele tá com a posição do lumbago, ó. Só eu que olho lumbago. Pra essa foto e me parece que vão lançar a versão brasileira do Maluco no Pedaço. Parece. Caralho. Logo abaixo a gente tem a versão ariana do né? Que é o cara metade. Nossa, cara, sério, olha aquele maluco da esquerda do cara metade, o da esquerda ali de tá de pé, de dá preto. Um na calça. Fala, rolê. Eu acho que a calça dele tá apertada com uns pregadores atrás, porque perto da perna fica muito grande, tá ligado? Tá sobrando. E ali no o segundo cara da direita, assim, em cima, é o cara do pão de batom. Não, e o pior, tem um filho da puta que tá com uma calça de... Não, cara, o Vavá também tá Vavá, com uma calça de couro, e tem outro, atrás do Vavá, era a promoção da calça de couro, tem três com calça de couro. Caralho, compre que leve três, gente. E vocês viram o Luciano Gordão aí no meio? Caralho! Eu pensei que era o Godoca. Eu sabia. Eu tava esperando. Vou colocar o a máscara. Vou colocar a máscara. Eu tava esperando, sério. Faz todo sentido, né? Cara metade. Só aparece a metade da cara dele. Né? Agora desce ali, cara. Olha o Duarte Popular, velho. Olha que capa mais sinistra. Eu tava olhando agora. Parece que... Caralho, parece que tá rolando o outro, tá ligado? Tá rolando o outro. Ah, isso aqui já rolou. Legal, Olha, olha, olha o do meio da direita, cara de felicidade. O Legolão, cara. O Legolão tem esquerda, velho. A posição do meio é a melhor, né? Que você aproveita as duas partes. Vocês estão ligados naquele meme do Ash Pedreiro? Sim. Olha a cara do Leandro Gerhard. De baixo ali, né? Olha a cara do Leandro Gerhard. Sim. Ele tá com uma cara de... O maluco cara, tá ali na esquerda embaixo, tá com essa cara, e o negão ali que tá na esquerda em cima, ele gozou, cara, com claramente. Velho, vocês pularam a capa do Catinguele, que eles estão com a roupa do Power Ranger Ninja, cara. Força Ninja. Caralho! É verdade, cara. É verdade. Caralho, quem é que usa uma camisa amarela com um blazer azul? 8 números acima do que se usa, é verdade. Pô, fica parecendo o Didi, tá ligado? Com aquelas ombreiras. Com as ombreiras enormes. Tipo anos 90, quadrinhos anos 90 com ombreirão, né? E o senhor do kimono laranja lá atrás? Shogun do Harley, cara. Shogun do Harley, cara. Foi Ninjas da Rocha, velho. Tá louco? Tá, e essa de baixo, o que parece, cara? Que porra de banda é essa? É do Catinguele, cara. Catinguele, ah, o Catinguele ali. Ah, é o verso, meu Deus do céu. Olha, abaixo da arte popular, cara, Negritino Júnior, todo com o mesmo uniformezinho. Cara, eles parecem uns garçons, velho. Não. Mas não, o nome do disco é o melhor. Jeito de ser. Cara, Netinho, pau no cu, teve que cortar o um pedaço da foto ali por causa dele. Estragou o CD. Estragou. E ele estragou toda a composição do negócio. Ah, cara, tu não sabe o quanto isso tá me incomodando, tu não tem ideia, velho. Não, nem tem toque, filha da puta. Filha da puta do Netinho, cara. Vai tomando. Pô, dá um pique no chão. Se ele tivesse bem no meio, a gente aceitava, né? Mas daí não tá nem centralizado. É que não dá pra cortar a porra dos pés dos filha da puta. Tem que aparecer a porra dos pés. Tem que aparecer a água que eles jogaram ali pra... É isso que eu falo, velho. Deu um chuvolão, se liga no banco, tá tudo molhado. Tá alagado. Na verdade, essa foto foi batida na parte de trás do condomínio de não sei quem. Do Netinho, com certeza. Ah, caralho, cara. Na outra capa embaixo, é o mesmo esquema. Eles estão com uma roupa tudo igual. É a Mark II essa. É a Mark II. Tem um 2 ali escrito, ó. Não, na camisa Mark 2, ó. Filha da puta. E a de cima é a Mark 3, que parece um 3 desse aí também. É, isso aqui é a fase Zell aqui embaixo. E essa é a mesma pose do pagode, né, cara? Eles fazem sim, assim, cara, sim. E sempre esse... mais feio no meio, né? Cara, e quem tinha esse disco gostou muito dele, porque embaixo do E ali tem um gozolão manchado aqui, ó. Eu tava pensando nisso. Eu pensei nisso também, cara. Véio, que nojeba, cara. Nesse maluco, olha o maluquinho que tá no meio. As pernas dele tão viradas, tipo, a 180 graus, cara, os pés Grupira. Dele. Mano, tá ligado aquele boneco ruim que você dobra pra ele ficar de pé? É tipo isso, do Jaspion? Cara. Tipo isso, velho. Aqueles que vinha montado no cavalo, você tirava ele do cavalo, ficava com a ferradura. As pernas abertas formam uma ferradura. Passa o Japo do Soweto, que tem o... Que tem brilho no Soweto. Não. Muito assim, Jojo, muito Photoshop. O Soweto que tem o Constantino da Coab ali de gravata vermelha, cara. Cara, a gravata vermelha parece aquele do Predador, tá ligado? Caralho, cara! Eu não tenho o tempo para essa ideia. O amigo Schwarzenegger, cara. Eu ia falar que era o Neil Burton. Eu fico barbiano o tempo inteiro. O Carl Weathers, cara. Carl Weathers. Não, e o foda é que tá tipo, tudo ali, Soweto, Farol das Estrelas, aí tem o primeiro cara, o segundo cara, o Belo, aí tem o Constantine, e tem um cara que é um vereador que passou ali. eu preciso da sua ajuda. É! Acho que essa capa explica por que o Belo tem trauma de anal. Olha só, ele tá sendo encoxado aqui, cara. Cara, e olha que genial essa capa do Soweto. É... O terno, hoje em dia, são 3 botões. Do Belo tem 7. Olha as ombreiras do Belo, velho. Cara, o Vini deve estar incomodado também, porque o Belo não tá centralizado bem. Né? O defunto era muito maior, cara, que ele o Belo. Ele deixou o Constantino brilhar ali, cara. Eu achava legal o World Art desse CD. É, né? O CD, World Art, cara. E assim, cara... vocês disseram que o Negrão é o Constantino, mas pra mim ele tá parecendo Nick Fury, corretor de imóveis, assim. Eu acho incrível que não tem cenário. É tipo um gradiente, tá ligado? Muito cagado que tem no fundo. Cara, imaginei eles em cima de uma TV velha da gradiente. Assim. Ó, cara, e o ar popular nadando na gelatina de ovo. Vestido em papel. Os caras estão vestidos com papel celofane, cara. Vestido paetê. Estão com muito paetê, cara. Muito paetê. Isso sim é o Power Rangers da desgraça. Sim, esses são os Power Rangers. Velho, se liga. Nova daqui, Era, não. Homenagem a Clóvis Bornai, o negócio. Cara. Não, em homenagem ao Angra. Tem o Nova Era também. Pô, tem um maluquinho de roxo ali e logo atrás tem o Lionel Rich de branco, tipo, dando uma retina muito forte nele, cara. Mas o de azul, roxo. Olha a cara do cara de azul, velho. O de azul tá assim, cara. Não, a cara do de amarelo, de eu não tô pronto pra tirar foto. Cara, o Freddie Mercury da Coab 2, ele até pra foda, cara. É, adolescentes tatuados de Beverly Hills, eu me lembro. Cara! E para que o laço. Ele apareceu o Power Ranger, mas não tinha dinheiro. Cara, aquilo era muito triste, cara. E embaixo começa já a capa do Sgt. Pepper da Coab 2, né? Mark 2. Cara, nossa, velho. Qual é o problema desses caras? Lembra que tinha no Gugu? Tinha um Oriental Magic Show, cara. Era essas porra dessas roupas aí. Aí, tipo, chegar pro Samu lá, vestido de ninja e tal. Só que sal. Cara, e sal. Sei lá, nome de cara, essa capa do Arte Popular tá muito Jojo Bizarra de Ventre, cara. Sim, cara, o Leandro Lear, ele assaltou um paquito e pegou a roupa dele. Não, agora desce pra próxima capa do Exalta Samba, tem todos os filhos da puta usando colete. Vão tomar no cu. O Péricles magro. Não, tem um. Quem é aquele cara? Não, o Péricles é um gordo, ele tá atrás de todo mundo, né? Quem é o cara da esquerda ali? O mais da esquerda, porque ele tá tentando encolher a barriga dele, tá ligado? Tá bem... Ou ele tá com vontade de cagar, mano. E o careca do lado dele tá cheio de bolso, né, cara, no colete. O careca dele é o Old Man Krieger, cara. É obviamente anos 90, cara. Tá com colete cheio de bolso. Mano, é o Krieger do futuro, dentro do life, tipo, voltou. Olha pro Péricles, tá vendo a perna dele ali atrás, né, com a calça preta? Aquilo que tá ali mais pra esquerda do maluco de calça laranja é a continuação da perna dele? Eu acho que é. Porque sim, acho que era o tipo o Wolverine da Salvatio, tá ligado? A perna tá muito... Tá atrofiada a perna do Péricles. E a perna, eu acho que começa... Por isso que hoje ele toca sentado, sabe? Cara, desce pra próxima capa. Esse não é um treco tipo laranja mecânica bizarra, cara. Eu ia dizer, cara, laranja mecânica, vocês viram que o cara tá com... Um pedra e cabra, tipo, bengala da avó, a gente vai te matar aqui no. Não, canto. Ele tá de luvas brancas. É um guarda-chuva, mano, essa porra aí. Os caras falam, mano, a gente tem que tirar uma foto. Vamos lá no salão do meu condomínio, olha o chão quadriculado, tá ligado? Vamos tirar essa bosta. Depois tu faz um efeito aí no Photoshop e era isso. No Photoshop? Faz o efeito lá e tá massa. Não, na época isso aqui era o quê? Era. Como era o nome daquele negócio de editar imagem antes do Photoshop? Não era Photoshop. Corel. Paint. Não, era Photoshop, era Photoshop. Cara, baixa pra próxima foto, cara. Olha essa do Sopa contra já. Ah, os dois caras na ponta são o mesmo, velho. Sim. Cara, sim. Eu preciso fazer uma revelação. Eu tinha esse CD, cara. Eu também tinha esse CD. Esse CD me incomodava muito, cara, porque essa diagonal ela não tá correta, velho. Ela não vai de uma ponta até a outra. Ela fica com tipo o churrumino de cima, ele tá muito acima do churrumino de baixo lá atrás, cara. Olha onde tá escrito só pra contrariar, cara. Tipo, a parte do R tá colada lá em cima e tem um espaço sobrando, não. Sim. O bagulho que me incomoda muito é tudo meio na diagonal e o SPC reto. Eu, caralho, isso tá muito errado. Cara, tá muito errado. A galera que faz design aí fica muito mesmo. Imagina o vídeo da parte dele, cara, por meia hora, tipo, tentando não, assim. Então, tu realmente acha que eu parei pra arrumar essa porra em algum lugar? Se é que não tá arrumando até agora, cara. Ele pegou a foto e editou de novo. Ele deve ter uma versão que tá com a diagonal certa. Incomodado com a dona Benta ali atrás, vocês não estão, não, né? Ah, falou o cara que tá falando da dona Benta, mas em compensação, o careca do lado dela, tu não viu também, né? Tô vendo, mas a dona Benta me incomoda mais. Não, é aquele careca que, tipo, ele é careca só em cima dos lados. Careca tem Edson, tá ligado? Uhum. Esse careca que comeu o ator do Zorra Total aqui da frente. Deus, Mano, aquele maluco, tá vendo aquele maluco? Ó, tem o Alexandre Pires. Alexandre Pires, esse aqui? Alexandre Pires. Tem um do lado esquerdo dele. Tem um do lado esquerdo dele de camiseta amarela e tem um maluco de camiseta azul logo do lado, né? Jogou o cabelinho pra disfarçar a careca. Isso, não parece que ele tá com a mão na cintura do maluco de camiseta amarela, tá ligado? Pelo menos tá ligado? Tipo casal, assim. Isso, cara, o de amarelo ele tá tão duro que ele tá muito incomodado. Esse de amarelo aqui não é o capeta que botou pra nós beber, não? Eu não sei. Ele, parece o Toninho do Diabo, cara. Parece, mas o que tá me incomodando mais na foto é o Alexandre Pires com essa vibe assim de tipo: vou te comer, mano. Vou te comer. Vou te comer. É tipo, parece que ele tá com uma posição de super-homem, flutuando. É, não, Magneto, cara. Magneto, isso. Cara, qual é o nome daquela tiazinha lá do Faustão que ajudava ele nos negócios? Palmeirinha. Você lembra? Não. O Simara Eu acho que. Não, ela ajudava a Xuxa, eu enganei. É a Xuxa. Marlene Matos. Marlene Matos. O cara da esquerda ali é muito a cara dele, velho. Dengue. Dengue? Que porra é essa? Tipo do canto, é Marlene? Puxou, mano. Era Dengue e Praguinha, cara. Dengue e Praga. Eu lembro porque me chamavam de Dengue na escola porque eu era magrão e mongoloide. Mongolão. Hoje você não é tão magrão. Não. Só continuo mongol. Cara, agora, por favor. Baixa ali, tem uma do Exalta Samba, cara. Exatamente. Mais um desliga e vem. O Krigor ali, ó. Olha a roupa do Oldman Krigor. Ele tá usando a roupa que a minha tia de 50 anos usa. Não, mas pera aí. Percebam que novamente, o Pericles tá atrás de todo mundo. Quase todo mundo. É, mas tem o Yudi. Que porra é esse Yudi ruivo aí do lado dele, cara? Tomando força, porra, desse cara. Cara, mano, tá do cara a metade em cima, cara. Alguém conseguiu decifrar? Que porra é essa? É um parece um cérebro. É um prego, cérebro. Cérebro. Uma poça de... É uma moeda do poder. Uma poça de mergulho, cara. É a lua, vai. Mano, meu garoto. É laranja, não é metade, ó. Olha, eu não sei o que é, mas aquele cara... Eu não sei o que é, mas aquele cara de camiseta marrom tá muito feliz, cara. Ele viu algo muito legal. Você repara que o cara do lado dele tá com uma cara de marotão, né? Tá enfiando o dedo no rabo do cara. Ele tá com uma cara assim de... bom. Vou dar uma dedada, né, ficar... Agora voltando... Ele tá muito segura, encolhendo a barriga ali pra sair de perfil na foto, ó. Mas põe o barrigudo justo na esquerda, assim, de lado, né? Cara, outra coisa que vai incomodar muito o Vini nesse Exalta Samba, desliga. Ah, vai tomar no cu. Olha o padrão dos sapatos. É não, cara! Branquinho e onde me vi. E onde me vi. Por que não botaram todos os filhos da puta com o mesmo sapato, cara? Eu acho que isso aqui é tipo a capa dos Beatles dizendo quem já morreu e foi substituído. É porque o Oldman Krieger, ele pode não ter morrido, mas que ele tá querendo morrer nessa foto. Tá. Na moral, cara. Difícil estar morta, né? Por isso que a foto vai ficar bom pra baixo, né? Não, ó, e tem mensagem de Illuminati ali, ó. É meia asterisco meia, ó, ali do lado do Oldman Krieger. Tá ligado aquele álbum que o pessoal do Raimundo fica com. Copiando? Parece que tá copiando essas. É, tá com um bagulho de pagode. Sim, só no Forever. O maluquinho aí do meio não tá a cara do Rodolfo, mano? Sério? Sim, o Krieger. Ele é o Krieger? É o Krieger. Ele tá com o visual Aqualad também, cara. Tá na puta cabelo loiro ali. O penúltimo maluco da direita ali, ele não tem a cara do Samuel L. Jackson, tá ligado? Um pouquinho mais. Ah, tá, pô, cara. Eu acho que é ele. Que ele é mais, né? Eu vou descer aqui, cara. Tem uma do Exalta Samba de novo. Olha só, cara. Olha o Pérex comendo fortemente o Magrano na frente. Olha a cortininha. Não. Peraí. Volta de novo. Sobe ali em cima. Pecado só capital. Só pra contrariar, pecado capital. Olha só. Os caras, os filha da puta. Por quê? Primeiro cara que aparece ali, o primeiro cara da esquerda. Careca. Aí tem o cara. É o Yang Mei Alexandre, esse. É. Aí, porque é o irmão mais novo dele mesmo. O terceiro cara, ele não tem corpo, cara. Ele só tem a cabeça. Ele não tava lá na hora. Ele não tava, só no ombrinho. Ele tem a cabeça, um polegar e um indicador. Só isso. Só. E aí o irmão gêmeo dele tá ali, tipo, que merda. Meio. Repara, siamês, né? Tipo, repara que tá cada um apontando pra uma direção diferente pra apontar pro B, tá ligado? Cara. E o porquê que é só pro B, cara? Qual é a moral do pecado, B? Pecado, pecado. Piroca, de piroca. É exatamente, de pau. Pô, sabe que eu acho que esse aqui só tem a cabeça, é tipo o presidente dos Estados Unidos, Futurama. É. Não, isso aqui é cabeça recortada, desce pro Catinguelê lá embaixo. Nossa, sim, cara. Ah, que nojeba, cara. Foi horrível. Detalhe que se você reparar, quando é a mesma pessoa, é a mesma cabeça recortada. Tipo, eles não tinham paciência pra recortar várias fotos. Ah, trabalho. Porque ele só mudou o lado. Porque tem um monte de olho igual, cara. Ele coloca, tipo, do carinha da esquerda, coloca a outra cabeça dele, assim, tipo, a 2 centímetros da primeira. Tipo... Não, e a safadeza, não... ali na contracapa, embaixo, ó. Eles não recortaram, cara. Tá o ombro dele amarelo. Sim, parecendo amarelo ali, ó. Deixa só um pedacinho que a gente não quer recortar. Então larga ali, ó. Cara, e tipo... Só indiano aí no meio. Lá pior, parece um indiano mesmo. Mas voltando àquela capa do Exalta Samba, a Encanto... Tipo, tem o Péricles e aí tem o maluco que o Péricles tá abraçando, que ele é tipo, sei lá, é o Rosival, que passou ali pra dar um oi pra galera. Ah, sai junto a foto aqui. É, amigão. É. E aquela outra mão. Nossa, aqui no canto é a outra mão do Péricles? É, a outra mão do Péricles, cara. Caralho, cara. Tem um braço. Não, mas, gente, vocês repararam o nome do CD do Catinguelê? É Mundo dos Sonhos. Vocês conseguem imaginar o mundo dos sonhos com essas cabeças soltas, esse bando de olho voando? Isso daí é o mundo dos pesadelos, gente. É, cara. Isso daí parece filme que vai dar muito errado. Caralho, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olha, cara, essa capa do Negritude Júnior ia render um processo tamanho um bonde hoje em dia. Porra, eu tô pensando cadê a cadeia pra quem botou essas crianças aí, né, velho? É, não, botou essa japonesinha nessa posição. Tá no cu, né, velho? Eu achei a capa bem legal até chegar naquela menina ali, não precisava. Mas tudo aí, bem. Você... Ah, pretinha? Tô ligado. Porra, Não, e vamos dizer que tem alguma pedofilia forte aí na Negritude, porque a foto de baixo também é... Sedução na pele. É, a outra pele. Sedução na pele, cara. Sedução na pele. Me remete àquele... Porra, me remete àquele CD do Gilberto Barros, aquele que tem preso. Ele faz um carinho. Caralho, isso é muito um carinho. Oh, mas vai descendo um pouquinho na parte da sorriso. Contracapa. O sorriso do cara no carrossel ali, né? Tem aquele sedução na pele, vai um pouquinho pra baixo, tinha contato. Caralho, mano, pessoal, meu cabelo maluco. Era do jeito do cabelo desse piazinho de sedução na pele, velho. Ô, velho, o maluco tá sentado com o cu no meio do balasque. O girador. Ele tá sentado no... Olha o sorrisinho de bosta que ele tá dando. Eu acho que tá doendo muito, porque tá osso, não tá confortável ali. O maluco ali da esquerda tá rindo dele, tipo, se fudeu. Se fica no meio, viado, toma. Na esquerda ali do. Não do canto do o penúltimo, parece o Bruno, né? Qual? Na esquerda, assim. Cara. Caralho, é igual! Em cima do Netinho, cara! Meu Deus, amor! Caralho! Ele é uma mistura de Bruno com Ayrton, tá ligado? desce pro de baixo ali, cara. Nossa! Olha que sedução, olha a sedução esse. Assim. Lionel Richie e o Raí. Caralho, velho. Raça negra aprendendo a contar ali embaixo. Aqui tem as fotos que o pessoal. Mais pra baixo tem as capas que não deu pra fazer a foto a tempo. Raça negra jogando Joaquim Poço, porque eles não sabem as regras, tá ligado? Não. Olha essa capa do Raça Negra. Os dois dedinhos são uns cotoquinhos. Olha o tamanho deles, cara. Comparado com o resto dos outros dedos, ó. Sim, cara. Cotoquinho, mano. Essa é a perspectiva, velho. Não, olha ele o tamanhozinho. Ele perdeu o mindinho? Cadê o mindinho desse? Cara, a perspectiva, ele tá atrás do polegar, cara. Porra, velho, eu sei que tá atrás do polegar, mas olha o sombreamento, parece que é minúsculo, parece que tá quase encostado na palma da mão, o polegar do cara, ó. Não, tem uma coisa pior, é a mesma mão espelhada, que é É mais que estranho. Aí é preguiça. E a mão de uma criança também, porque isso aí não deve ser mão de adulto nem fudendo. Cara, o mandamento. Entende, né, o mandamento bônus ali embaixo. Os caras bateram a primeira foto e falaram assim: agora contra a capa. Ah, contra a capa, quem tá sentado levanta, quem tá levantado senta. Só isso. Pô, não, foda é que o BA mostra que ele é um cara roots ali, ó. Olha ali, ó. Coletinho branco aberto. Parece um chefe de cozinha moderno, tá ligado? É. Chefe de cozinha gourmet de food truck, cara. Por curiosidade, o BA hoje em dia é mendigo. É sério? Trabalhando, sim. É sério. Porra! Ah, que tristeza, hein, cara. Eu quis fazer, eu tocava no Raça Negra, e agora eu sou mendigo, né? É evolução natural, né? É aquele cara que diz, eu era milionário na minha cidade, mas daí eu vim pra São Paulo. Caralho. Hoje eu sou mendigo. Você joga metade do lanche assim no lixo, ele chega do lado e você joga fora. Porque eu te dei. Mano, vai lá pra capa do Soweto, na direita, tem aquele maluco que é muito magro, que tá de marrom, que parece o Gariba, que tem uma calça muito grande, cara. Ele tá muito numa posição de vai dançar rockabilly, velho. Dá um ligue, mano. Fala, aquele dia memorável. É, pra ti, né? Porque pra quem tava assistindo. Muda o passo, Gariba. Galera, já batemos uma hora aqui, a gente tinha falado dos pagodes, a gente já falou de muitos outros... Tudo menos pagode, né? Pô, a gente nem falou de arte popular e pincolho, cara. Como... Só pra terminar, então, você sabe o que é pagode? Sim, música gospel, pagode. Não. Que é pagode? É uma construção chinesa, não? Nossa senhora. Nossa, essa aí do Godoka foi ó, bá. No teto. Encerra o podcast. Então, galera, Marcel, muito obrigado pela presença aí, cara. Pô, cara, brigadão. Respondendo a pergunta do Vini Pagode, se eu não me engano, é uma reunião de gente, não é isso? É tipo isso aí, mas eu não sei se era um treco religioso, uma coisa assim também. É uma construção pagode. Chinesa, se eu não me engano, não? Também. Não, mas chinesa? É cara, mas não é a mesma coisa. A China já constrói iPhone, constrói Nike, constrói gente, constrói pagodeiro também, mas caralho. É aquelas construções clássicas dos tetos grandes, sabe? Aquilo é um pagode. Sim, Google, sim. Significado do pagode. Pagode não, japonês. Templo ou monumento memorial da Índia e de outras regiões do Oriente. Que é quase então, chinês. O próximo podcast vai ser pagode na dinastia Ming. Pode fechar aí com pagode japonês que o Segui tava querendo colocar. É aí. Pagode japonês, maravilhoso. Grupo Ino. Marcel, quer fazer teu jabá aí? Porra, eu fiquei no pagode japonês, perdi aqui, cara. Bom, cara, valeu pelo convite aí, faz um tempo que eu não apareço. Desculpa as informações erradas, eu acho que eu tava drogado hoje. Mas quem quiser aí, cara, chegar no caralinhosvoadores.com.br, o site voltou, tá meio lento ainda, mas tão ligado qual é que é. Mas já aguenta. É, já aguenta. E um beijo no coração dos amigos aí. O louco. Muito obrigado. Só o pessoal do Power Metal, só colar lá. Pessoal do Power Metal, Travesti, Vida e Obra, é dedicado a vocês. Caralho, sério, velho. Olha a foto do grupo Ino lá que o Edson mandou. O maluco que tá ali com um banjo, sei lá, que porra é aquela. Ele tá com uma cara de que raios eu tô segurando. Eu não sei fazendo que é isso. Não, cara, isso aí não é um banjo, cara. Isso é uma guitarrinha, cara. É, foda-se, ele tá com uma cara de... Eu não sei o que é isso que eu tô segurando. Ah, foda-se, deixa eu encerrar o podcast. Tipo, eu tô aqui, o flango tá lá em casa esperando. Bom, não tem louco, moço. Bom, aproveitem que agora cadê tem que falar. Não tem. Então, pessoal, eu queria agradecer bastante pelo convite pra participar. Como sempre foi uma merda, mas é o preço, né, de pagar. mas é a nossa merda especial, cara. É, não, não é qualquer. Não pegou legal. A gente falando sério, é sempre muito bom vir aqui participar do... É sempre muito bom vir participar aqui do MDM, né? Ah, não. Não tem jabá, né, Tom? Obrigado. Não, mas falando sério agora, gente, ouçam, deem uma chance pro nosso podcast, a gente tá começando, eu quero mais gente além da minha mãe e do Evandro ouvindo. É o Bichas Nerds, vocês podem entrar na nossa página no Facebook, facebook.com/bichasnerds. Como talvez vocês percebam, a gente fala de coisas nerds e coisas gays, né? e coisas próximas das proximidades. Episódio novo no ar agora, a cada 15 dias, no domingo, de meio-dia. E ouçam, deixe seu comentário, por favor, apareçam lá. Tapiocamecânica.com.br também. Que? Piroca mecânica? Tapioca. Caralho, oh, velho. Eu tô muito ligado. Se fosse piroca, piroca mecânica. Ia ser um nome incrível. Ia ser massa, cara. Eu ia dizer, cara, nome foda, velho. É Tapioca Mecânica, um blog, blog lá do Norte, de Cultura Nerd, que tem os posts excelentes também. Vale a pena. Tem. Sério, cara, você tem todos os motivos do mundo pra ouvir bichas nerds. Tipo, não ter o gariba, não fala de pagode, tá ligado? Tipo, só vantagens, mano, só vantagens. Não fala de pagode, né, Tom? Entrando no ar agora, essa semana, um episódio sobre infância nerd, então tem muita coisa engraçada. Pra puta, então ouça o nosso, infância nerd não, caralho, que treco horrível. Não, sacanagem. Sacanagem. Quando o pessoal estiver ouvindo isso, já vai estar, tá, sei lá, já vai ter saído uns 3 podcasts. Então, não perca o nosso especial de Natal. Não, e a parte, tipo, boa é que eles são engraçados, eles não são nem nossos. Ah, é, então isso já ajuda muita coisa. Então tá, muito obrigado pela presença aí. Vamos encerrar esse podcast, já tá ficando grande. Por favor, não aguento mais. E editar isso aqui é uma merda depois. Eu edito. Abraço! Mas fudadinha! Mas fudinha! Remix aí no meio. Mas fudinha! Não tem mais nada não. Acabou o podcast. Se fode aí.